bela mensagem de Deus, bela esperança de amor, belas palavras do Rei Cristo virá outra vez, vem outra vez. Salvador!